Uma boa noite a todos. Boa noite. Eu imagino que vocês estão felizes e alegres pela graça de Deus, pelo louvor, pela oração, pelos brindes, pela festa. Mas nós não poderíamos terminar essa festa sem meditarmos na palavra de Deus, que é a verdadeira razão do nosso louvor. É porque Deus um dia se revelou a nós através da Bíblia e nos mostrou a sua verdade, e essa verdade transformou a nossa vida. E hoje, não só o Gilson e a Débora podem louvar o Moisés, mas todos nós podemos louvar a Deus. Pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua presença em meio às lutas e dificuldades da vida que todos nós temos. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus nesse momento. Abre a sua Bíblia, você que tem aí. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. E enquanto você abre a Bíblia, deixe-me contextualizar essa mensagem e dizer para você o seguinte. Grande parte dos esforços da Rádio Novo Tempo, ou grande parte dos esforços dos cristãos ao anunciar o Evangelho, gira em torno de que as pessoas que ouvem o Evangelho tomem decisões ao lado de Deus. Decisões que possam mudar aquilo que exista de mal nas suas vidas. Então, se você é um mau pai, um mau esposo, um mau funcionário, um mau motorista, um mau qualquer coisa, se espera que ao ouvir o Evangelho, você seja impressionado e impactado pela bondade de Deus. E você olhe para Deus e olhe para Jesus e queira se parecer com Deus, e queira se parecer com Jesus. E tome decisões de ser um pai melhor, um funcionário melhor, um marido melhor, um motorista melhor e aí por diante. O objetivo do Evangelho não é simplesmente contar histórias bonitinhas ou interessantes. O objetivo é transformação na realidade. E dentre as muitas decisões que o Evangelho pede de nós, existem algumas que são muito especiais. E eu diria que o amor é a mais especial de todas. Amem uns aos outros. Amem a Deus, amem as pessoas. Essa talvez seja a mensagem cristã essencial, a maior delas. Só que Deus encontra a gente numa condição de pecado, não de amor. E para a gente fazer essa transição do mundo do pecado para o mundo do amor, é necessário uma decisão. E essa decisão envolve a escolha pelo batismo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. E o título da minha reflexão é assim: é preciso ser batizado para ser salvo? E esse texto vai introduzir essa discussão. Marcos 16, a partir do verso 15. Assim com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Deus maravilhoso, querido e eterno, em nome de Jesus, obrigado pela Bíblia aberta nesta noite, Pai. Obrigado porque temos liberdade de conhecer e crer e praticar a Tua Palavra. E que nenhum pecado, nenhum demônio, nenhum mal evite que nós creiamos e guardemos a Tua Palavra nesta noite, Pai. Fala o nosso coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Então, Marcos 16, a partir do verso 15, a Bíblia diz assim: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A missão que Jesus nos deu é uma missão mundial, mas que não pode ser cumprida no sentido geral. Deve ser cumprida no sentido específico, pregar o Evangelho a toda criatura. Não é assim, por exemplo, plantamos uma igreja aqui em Estância Velha, pronto, cumprimos a missão, vamos passar agora para Porto Alegre. Aí planta uma igreja em Porto Alegre, agora vamos para Nova York. Aí vamos para Tóquio, aí planta uma igreja em cada cidade do mundo, cumpriu a missão. Não. A missão não é alcançar cada cidade, a missão é alcançar cada pessoa, cada criatura. Essa é uma missão tão grande, e a gente se sente pequeno diante dela. Eu me sinto pequeno, imagino que alguns de vocês, ou todos vocês, também se sintam. E esse verso nos diz algo interessante: no cumprimento dessa missão, nós devemos fazer um apelo às pessoas, e é um apelo duplo. Elas precisam crer em primeiro lugar. O primeiro apelo é que elas creiam. E o segundo apelo é que elas sejam batizadas. Para quê? Para a salvação. porque se elas crerem, forem batizadas, serão salvas. Então essa é a missão, e a nossa mensagem é que creiam no Evangelho, e não pode ser só uma fé teórica, tem que envolver aí uma decisão prática, ok? Agora, a ideia de que as pessoas precisam ser salvas é uma ideia que não é bem aceita por todo mundo, não. Especialmente quando elas descobrem do que é que elas precisam ser salvas. Volta para o primeiro evangelho, Mateus capítulo 1, versículo 21. E aqui nós lemos uma profecia dita pelo anjo Gabriel para a família onde Jesus iria nascer, José e Maria. E o anjo faz uma profecia a respeito de Jesus que nos revela a razão pela qual toda criatura humana precisa de salvação. E aqui no capítulo 1, versículo 21 do Evangelho de Mateus, o anjo diz assim: ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Salvação é uma mensagem pregada em um contexto de pecado. E o anjo fala duas coisas interessantes. Salvará o povo, é uma pluralidade de pessoas, é um monte de gente, é todo mundo, dos pecados deles, de cada um. Pecado é uma condição geral da humanidade, e é uma condição de cada um. Entretanto, como eu disse, essa mensagem não é muito bem aceita por muitas pessoas na nossa sociedade, no nosso mundo. Porque quando você prega que ela precisa ser salva, o que você está dizendo para ela? Que ela está perdida. Quando você prega para ela que ela precisa ser salva do pecado, o que está dizendo para ela? Que ela está perdida em pecado. Só que existe uma grande confusão no nosso mundo. Será que todo mundo peca? As pessoas, elas têm uma compreensão muito superficial desse tema. E em geral, tem muita gente disposta a responder da seguinte forma: pecado são coisas assim, bem ruins, bem terríveis, que algumas pessoas fazem, não todas. Por exemplo, matar é pecado, certo? Essa é uma compreensão meio geral. Matar é uma coisa errada, é uma coisa muito difícil você ter coragem de pegar uma faca e matar uma pessoa com uma faca. Não é uma coisa simples, não. Com tiro, sei lá, com qualquer outra situação através da qual uma pessoa pode matar a outra. E é fato que a maioria de vocês não deve conhecer muitos assassinos por aí. Pode até conhecer algum, né? Olha, o fulano lá matou alguém, a fulana, etc. Mas eu imagino que você não conheça, assim, centenas de assassinos. No seu Facebook não deve ter centenas de assassinos lá, né? Imagino, né? Então você pensa o seguinte: matar é pecado, mas a maioria não mata. Então será que a maioria não peca? Interessante, porque de fato a maioria não mata. Outros exemplos, né? Roubar é pecado. Você poderia identificar meia dúzia de ladrões lá no seu bairro, né, que causam problema para as pessoas e entram nas casas e moram lá não sei aonde. Mas de fato não é a maioria que rouba a casa de ninguém. Os ladrões são os pecadores. E os outros não pecam? E a gente começa a adentrar nessa ideia, e tem muita gente que pensa assim: olha, eu não mato, eu não roubo, eu não faço assim os terríveis pecados que alguns fazem, então eu não tenho pecado. E aí, se você vai pregar para ele que ele precisa ser salvo do pecado, ele vai dizer para você assim: ó, bateu na porta errada, o impacto esperança não deu certo. É isso que alguns vão dizer. Então vamos deixar a Bíblia responder e vamos tentar entender o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Volta para o Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. E a Bíblia vai falar algo para nós essa noite, que talvez não seja completamente simples da gente entender, mas que é verdade da palavra de Deus. E o Evangelho está construído sobre o fundamento dessa verdade. Eu não sei se você conhece esse texto ou não, eu uso bastante esse texto aí nas minhas pregações para mostrar para as pessoas que o problema no qual nós estamos envolvidos é um problema real, que se chama pecado, e é um problema que envolve todo ser humano. E a Bíblia diz assim para nós: Não existe homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Existe gente que não mata? Sim. Existe gente que não rouba? Sim. Mas existe pessoa que não peca? Não. Então pecado tem que ser algo um pouquinho mais profundo do que simplesmente roubar ou matar, como é a impressão de algumas pessoas no nosso mundo. E quando você analisa uma verdade desse tipo aqui, você começa a se questionar algumas coisas complicadas. Pense o seguinte, pense naquela melhor pessoa que você conhece na face da terra. Pode ser o teu pai, a tua mãe, o teu avô, algum amigo, alguma amiga. De repente, essa pessoa na qual você pensou é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, gente boa, amiga, ajuda os outros, está sempre disponível para, de alguma forma, auxiliar, abençoar, ajudar. Pode ser um ancião da igreja, pode ser um pastor da igreja, pode ser um ministro de louvor. Enfim, pense na melhor pessoa que você puder imaginar. E agora tente incluir essa verdade na vida dela. Não existe ministro de louvor sem pecado. Não existe pastor da Rádio Novo Tempo sem pecado. Não existe vovó, mãe, pai, tio, tia, filho, filha sem pecado. E essa verdade nos faz questionar o que é esse tal desse pecado. E a Bíblia nos oferece respostas muito importantes para essa pergunta. A primeira delas, talvez você vai conhecer de cor. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Certo? Essa é a primeira resposta que a Bíblia nos dá a respeito do pecado. E aí você vai para a Bíblia e busca essa lei. E você vai encontrar os 10 mandamentos. E transgredir algum dos 10 mandamentos é pecado. E aí você se lembra, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Se de alguma forma você faz do dinheiro, você faz de algum esportista, você faz de alguma coisa, o teu Deus, que não seja o Deus verdadeiro, você faz o quê? Você peca, seu pecado. Se você de alguma forma tenta reduzir a Deus em forma de uma imagem de escultura, e agora você cultua aquela imagem, você acende vela, você faz oração, você leva ela de capelinha dentro de casa em casa. Se você faz isso, você faz o quê? Pecado, porque a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Não importa a racionalização que você colocou na tua mente. Ah, é igual uma fotografia. Ah, é igual isso, é igual aquilo. É pecado. É o que a Bíblia diz. Além disso, existem pessoas que usam o nome de Deus como se o nome de Deus fosse piada ou palavrão. Tem gente que diz, ai meu Deus, como quem diz, ai que droga. Verdade não é? Cheio de gente no nosso mundo tomando o nome de Deus em vão. E tomar o nome de Deus em vão é pecado. Se você se aprofunda nos 10 mandamentos, nessa hora você se encontra com aquele mandamento que diz, lembra, e quase todo mundo esquece. Lembra do dia de sábado para o santificar. Em 6 dias Deus criou tudo e descansou no sétimo, e o sétimo dia é santo. Não é o primeiro dia da semana que é o domingo, não é o dia que você quiser e puder, é o sétimo dia, é o sábado do Senhor teu Deus. E quando você não guarda o sábado, você peca. E você vê como que isso dá um nó na nossa cabeça, né? O mundo em geral pensa que roubar é pecado. Eles nunca pensam trabalhar é pecado, certo? A ideia geral é não. Mas aqui, ó, diz o seguinte, ó. Tudo bem que roubar seja pecado, eu até concordo, porque eu não gosto que ninguém me roube. Mas trabalhar também virou pecado. Mas que Bíblia complicada é essa, hein? Mas entenda uma coisa. Trabalhar não é pecado. Trabalhar no sábado para você mesmo, isso é pecado. Porque Deus quer imprimir na tua vida o ritmo de vida dele. Porque ele criou tudo em 6 dias e descansou no sétimo. Você pode e deve trabalhar muito, diligentemente. Você tem 6 dias por semana para fazer isso. Guarde o sábado conforme a lei de Deus. E se você quiser não guardar, você peca. Aí você passa adiante E você lembra, né? Honra teu pai e a tua mãe. E nós vivemos como sociedade uma tremenda crise nas relações entre filhos e pais. Nós somos uma geração rebelde contra o nosso pai e contra a nossa mãe. Muitas vezes a gente prefere o namorado ou a namorada do que o pai e a mãe. Muitas vezes a gente dá mais valor na internet ou sei lá no que o mundo oferece do que no pai e na mãe. Nós somos uma grande geração de pecadores. É o que nós somos. A Bíblia aí adiante ela vai dizer: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. E todas essas realidades existem no nosso mundo à torta e à direita. Violência, desonestidade, mentira, mesmo que seja aquela pequenininha que talvez ainda exista na tua vida. Mentira é pecado. E no fim de tudo, Deus ainda diz: você não pode nem cobiçar, tem inveja. E quantas pessoas não vivem esses sentimentos de ciúmes, de inveja, de cobiça no seu coração? Agora, entenda uma coisa, irmãos. De fato, se você tiver uma visão superficial desses 10 mandamentos, é possível sim a gente dizer que nem todo mundo tem outro Deus, nem todo mundo adora imagem, nem todo mundo toma o nome de Deus em vão. Tem gente que guarda o sábado, inclusive. Somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, amém? Guardando o sábado, beleza. Tem gente que honra o seu pai e a sua mãe, não mata, não adultera, não rouba, não mente, não vive inveja. E aí você começa a questionar essa verdade aqui: não há quem não peque. Vai com calma, Ezequiel, como assim? Veja bem, eu não estou transgredindo esses mandamentos. Quem é você? Não, mas não sou eu, é a Bíblia. Tenta entender isso também. Quem sou eu, né? Eu não tenho autoridade para apontar quais são os seus pecados. Eu só sei que a Bíblia diz que todo mundo peca. Aí você analisa a tua vida. Agora, para você entender essa questão, a Bíblia diz que transgredir a lei de Deus é o pecado. E talvez eu concordo que você não viva em transgressão da lei. Eu espero, inclusive, que você não viva em transgressão da lei. Mas existe um outro lado dessa moeda. A Bíblia diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei de Deus é o amor. Romanos 13, verso 10. E essa verdade abre o nosso entendimento para essa questão. De fato, é muito fácil a gente viver uma vida sem transgredir, mas também é uma vida bem sensal. E a gente não transgride isso, não transgride aquilo. Somos o melhor que conseguimos ser, mas ainda nos falta muito amor, começando dentro de casa. E se nós temos dificuldade de amar dentro de casa, o que se dirá dentro da igreja ou na sociedade de forma geral? E se você tem dúvida que nós temos dificuldade de amar dentro de casa, eu queria lembrar um pouquinho para você o que a Bíblia diz sobre o amor. O amor é bondoso, paciente. O amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se ressente do mal, não procura os seus interesses. E o amor jamais acaba. Agora pensa, quando você perde a paciência com a tua mãe ou com o teu pai. Perde ou não perde de vez em quando? Infelizmente, eu perco de vez em quando, me perdoe, viu, minha mãe? Te amo muito. Mas olha só, eu tenho que admitir que às vezes me falta paciência com a minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida. E o amor é paciente. E eu preciso olhar para o espelho e encontrar um pastor da Rádio Novo Tempo que não vale o que come. Não sei se vocês entendem o que eu digo. Isso que eu estou falando da minha mãe. Imagina se eu tivesse que amar os meus amigos, os meus colegas de trabalho, as pessoas, vocês. Que grande dificuldade eu tenho. Mas será que eu estou sozinho nessa luta? Quem sabe eu esteja sozinho e todo mundo aqui é perfeito. Eu estou o único atrasado. Mas a Bíblia me permite dizer que não. Todos nós temos dificuldade de sermos melhor do que nós somos. E o que nós somos inclui pecado. Perde a paciência, tem egoísmo, tem algum tipo de vaidade, de orgulho, começando dentro de casa, e isso se revela também na igreja. E tem muita crítica, E tem muita desunião. E a pessoa está mais preocupada em dizer da música, da roupa, da comida dos outros. E o amor passou longe. E tudo isso, irmãos, cansa a gente. E a gente prega que somos a igreja que guarda os mandamentos. E muitas vezes isso não se concretiza em amor nos nossos relacionamentos. E a Bíblia diz assim: se vos amardes uns aos outros, nisto saberão todos que sois meus discípulos. João 13, versos 34 e 35. E a gente tem que encarar esse problema de frente se nós queremos ser a igreja verdadeira. Porque senão, nós só vamos ser a igreja que não trabalha no sábado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Congresso Nacional do teu país também não trabalha no sábado. Do que adianta? Do que adiantou para eles não trabalhar no sábado? Para gastar o nosso dinheiro com pecado. Dá uma olhadinha quantas prostitutas trabalham em Brasília e você vai saber do que eu estou falando. Do que adiantou não trabalhar no sábado? Não adiantou nada. Inclusive não trabalham também segunda, terça, quarta, enfim, né? Nós não podemos ser só a igreja que não trabalha no sábado. Nós devemos não trabalhar no sábado, tá? Não fiquem achando por aí que eu estou liberando o trabalho no sábado, não. Não vou liberar o que Deus não liberou. Mas entendam um pouquinho mais profundo. Eu queria conduzir a partir de agora, para a gente poder responder a nossa pergunta, a discussão para um nível mais complicado do que você imagina. Abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Eu queria conversar com vocês sobre um questionamento que surge quando a gente fala desse assunto. Se todo mundo peca, como é que a gente entende o surgimento do pecado na história humana, ou na vida humana, na vida de cada indivíduo? Porque se não existe homem que não peca, se não existe ser humano que não peca, a gente começa a se questionar assim: e as criancinhas? E os bebezinhos? Isso conduz a gente a umas questões um pouco difíceis, complicadas. E se tem que batizar para ser salvo, será que nós vamos terminar esse culto querendo batizar as nossas criancinhas? Dá uma olhadinha no que a Bíblia diz. Paulo diz assim, irmãos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Paulo dá um nó na nossa cabeça e ele atribui o pecado a um só homem, Adão. Mas ele diz assim: não fique pensando que você é inocente, não. A morte passou para você, porque você também pecou. Não é só culpa de Adão. A culpa é tua e minha, de todos. Só que tem um problema, irmãos. Se a morte passou a todos porque todos pecaram, você tem que analisar na história humana quais são os seres humanos que foram sujeitos à morte. E você vai descobrir quais são os seres humanos pecadores. Só tem uma exceção, que é Jesus, tá? Jesus foi ser humano, mas não pecou. Todos os outros pecaram. E agora, eu conto uma historinha para vocês. Papai e mamãe se unem sexualmente, geram uma criancinha linda, maravilhosa, saudável. Essa criança nasce, cresce, está com 3 aninhos. Papai e mamãe levam essa criança para passear num parque bonito, e lá tem um lago. E a nossa criancinha da história não sabe nadar. Ela cai no lago. Ninguém socorre ela. Morre ou não morre? Morre. A morte passou a todos, porque todos pecaram. Criança de 3 anos tem pecado? Que coisa dura, né? Quando eu prego sobre esse assunto, eu sempre digo, né? Criança de 3 anos é uma coisa linda, maravilhosa. É uma fase muito gostosa, né? Já não são mais tão pequenininhos como os nenenzinhos, já correm, falam aquelas coisas engraçadas, tem inocência, tem paz, tem alegria, alegram a casa, né? Depois eles crescem e dão um monte de trabalho para os pais, né? Mas pelo menos nessa idade aí, são os anjinhos, maravilhosos, lindos. Mas lá no ser humano de 3 anos de idade, tem egoísmo. Não quer dizer que as crianças são os piores pecadores, tá? ficam tramando o pecado lá no seu coração para querer matar as outras criancinhas. Não, não. Eles são tranquilos, tá? Mas eles têm egoísmo, nem que seja um pouquinho. E esse pouquinho de egoísmo já é pecado e vai se manifestar no pecado na vida adulta. Só que a criança de 3 anos é um exemplo fácil. Tem criança que morreu na nossa história na hora do parto. Eu não tenho. Deu uma complicação no parto, por alguma razão, não sobrevive, morre. E a morte passou a todos, porque todos pecaram. Criança, antes de nascer, na hora de nascer, já está envolvida com esse pecado. Que é o que a Bíblia diz. Se você retomar dentro do ventre materno, famoso aborto, a menina está grávida há uma semana, morre. Morre. A partir do momento que o ser humano existe, ele já está envolvido com o pecado. E agora entenda o problema que eu criei aqui com essa ideia. Quem crer e for batizado será salvo. Só que tem um problema. Será que nós deveríamos tomar a dianteira, como fazem os nossos irmãos católicos, e começar a batizar essa criançada toda aí? Porque tem que ser batizado para ser salvo, não é? Aí a gente começa a pensar, peraí, será que essa verdade de ser batizado para ser salvo, ela é tão absoluta assim? E eu queria começar a responder Lucas capítulo 23, é o último texto que nós vamos ler. E aqui, irmãos, o Evangelho vai nos ajudar a dar essa resposta, para a gente poder concluir a nossa meditação. E quem sabe essa noite é noite de decisão na vida de alguém. Lucas 23, verso 33. Esse texto nos conduz ao momento mais triste da história humana. Jesus Cristo está crucificado. E eu costumo dizer também, se eu fosse crucificado e você me olhasse na cruz, você poderia dizer, é merecido, Ezequiel, que você é um pecador. E eu concordaria. Mas aqui quem está na cruz é o único que não mereceu, é o único que não pecou. E a Bíblia diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi batizado, sim ou não? Não. E o que Jesus promete para ele? A salvação, a vida eterna. Amém? Agora entenda uma coisa: as criancinhas que morrem antes de serem batizadas podem ser salvas, sim ou não? Sim. Ninguém precisa sair batizando criança, tá bom? Esperem elas crescer, porque batismo tem a ver com fé, e a gente tem que amadurecer um pouquinho para entender a fé. Existe criança que toma a decisão por Jesus, tem até pequenininhas, 3, 4, 5 anos, querem se batizar. Espera um pouquinho, vai com calma. A partir de 7, 8, 9 anos, dependendo da família, da maturidade, já dá para batizar. Mas antes disso, se morrerem, podem ser salvas, e aí só a Deus pertence, tá? Quem vai ser salvo, quem não vai, não nos compete julgar. Agora, eu queria terminar essa mensagem relembrando a vocês um problema muito grande no nosso mundo hoje. Porque tem gente que, quando ouve a mensagem de que o ladrão da cruz foi salvo sem ser batizado, quer soltar um rojão, e dar uma festa. Sabe por quê? Porque eles querem ser salvos sem ser batizados. Ezequiel, eu gosto da igreja. Eu gosto quando a Débora e o Gilson vêm na igreja, eles cantam, é maravilhoso. Eu gosto quando a Rádio Novo Tempo faz um programa lá. É gostoso, Ezequiel. Mas não me pede para eu ter compromisso, não, porque eu não tenho compromisso. Não me pede para eu ser batizado, não, porque eu não quero ser batizado. Eu fui batizado quando eu era criança. E eu fico pensando, né, o que é que o padre perguntou para você sobre a sua fé quando você foi batizado criança, né? Ele perguntou assim: você se arrepende dos seus pecados? Aí você respondeu: Gugu Dadá, né? Se ele tivesse perguntado assim: você ama o pecado? Você responderia da mesma forma, né? Gugu Dadá também. Você não entende, não está na hora de responder se você crê ou se você não crê. Portanto, se você foi batizado quando criança, você não creu e foi batizado. Por isso que a Bíblia diz: quem crer e tomar a decisão do batismo. Outros pensam assim: Ezequiel, eu já fui batizado quando eu era adulto, lá na igreja X ou Y. E essa também é um tema complicado, né? O tema do rebatismo. Mas para resolver esse assunto, eu digo uma coisa para você: se você soubesse que você tinha que guardar o sábado depois de ser batizado, você teria se batizado nessa igreja? E grande parte dos evangélicos responderia não, porque eles foram batizados e continuaram a transgredir o sábado. Eu não teria me batizado. Então, se esse for o teu caso, do que adiantou o teu batismo? Não mudou a tua vida? Não transformou? Não foi uma guinada da luz para as trevas? Foi simplesmente uma cerimônia. O que é o batismo, irmãos? É o ponto de transição entre a vida do pecado e uma nova vida. Antes, a gente vivia em inveja, a gente trabalhava no sábado, ou matava, adulterava, roubava, sei lá, fazia alguma coisa errada, vícios, problemas. E o que é o batismo? É a decisão de romper com essa vida e nascer para uma vida nova, onde a gente ainda erra, porque nós não somos perfeitos em amor. Mas hoje a gente não vive em transgressão do sábado. Hoje a gente não vive em adultério, em mentira, em moralidades, vícios e etc. Conquanto tenhamos problemas. Não estou dizendo que o batizado não tem problema. Todos nós temos problema. Inclusive a maioria de vocês já é batizado e sabe bem do que eu estou falando. Mas essa noite, eu quero dizer uma coisa para você. Não use a história do ladrão da cruz, nem das criancinhas que morreram, para evitar tomar uma decisão ao lado de Jesus. Porque o ladrão da cruz, chamado bom ladrão na tradição católica, se ele pudesse, nós cremos que ele seria batizado, porque ele creu em Jesus. Mas ele não teve a oportunidade. Se você tem a oportunidade, não se mire no exemplo do ladrão da cruz. Agarre a oportunidade. Cumpra o que Jesus ordenou. Seja batizado e será salvo. Não por mim, não pela Rádio Novo Tempo, não pela Igreja Adventista, mas por Jesus. Mas você precisa tomar a decisão. Sinceramente, eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que precisa ser batizado. Talvez não, mas talvez sim. E a gente termina esse culto entregando nas mãos de Deus aqueles que precisam ser batizados. Será que tem alguém aqui essa noite que gostaria de dizer que precisa ser batizado? Ou batizada? Levanta sua mão. Tem alguém se preparando para o batismo? Parabéns, querida. Deus te abençoe. Tem mais alguém além dela que precisa tomar essa decisão essa noite? Quem sabe todo o seu irmão foi só para você, querida. E a gente fica feliz de vir só por você. Se a gente tivesse que fazer a Rádio Novo Tempo só por você, a gente faria. Porque Jesus morreria só por você, querida. Porque Ele te ama muito. Mas tem mais alguém além dela aqui? O Gilson e a Débora vão terminar esse culto louvando a Deus. Se mais alguém além dela precisa tomar a decisão, levante a sua mão, pode se colocar em pé, pode louvar, pode orar, pode adorar. E Jesus vai ser essa noite o teu Senhor e o teu Salvador. Amém. você em cada conquista que fez. Seja Deus. Eu fico muito feliz essa noite de saber que eu falo para uma igreja que, apesar de todos os seus problemas, tem buscado a Deus para ser fiel, para ser feliz. E a minha oração e desejo é que você seja fiel e seja feliz. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar esse culto orando ao Senhor. Deus maravilhoso, querido e eterno, no nome de Jesus Cristo nós agradecemos esse culto nesta noite, Pai. Obrigado por cada louvor, cada oração, pela meditação da Tua Palavra e pela Tua filha querida que aceitou voltar aos Teus braços através do batismo, Pai. Que o Senhor, Pai, confirme a decisão dela e a decisão de cada um de nós de sermos fiéis à Tua Palavra. Mas para isso reconhecemos os nossos pecados, Pai. Muitas vezes nos falta amor, nos falta fé, ou ainda infelizmente existe alguma transgressão dos Teus mandamentos na nossa vida, Pai. Perdoa e transforma a gente, e não nos permita, Pai, perder a salvação por nada nesse mundo, Senhor. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz. Unge a Rádio Novo Tempo para que ela possa continuar sendo um instrumento da Tua salvação, Pai. Abençoa esta igreja em Estância Velha. Abençoa o pastor Jefferson, toda a sua liderança. E assim, Pai, prepara-nos para o grande dia da volta de Jesus. Nos ajuda a cumprir a missão, te amando e amando as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, Pai. Abençoa as nossas famílias, a nossa saúde, a vida financeira de cada um e, acima de tudo, a vida espiritual. Oramos entregando tudo em Tuas mãos e todos em Tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.